Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Yeah! Ajuda! seu filho, não chores que eu vou voltar. Fechou-se a porta da casinha sobre a serra, para a casinha que um dia eu vi nascer. Olhou para trás e chegou na sua terra, que não sabia quando voltaria a ver. Branca casinha, como estará? Branca casinha, como estarás? Abandonada, eu sei, não estás. Branca casinha, onde eu cresci, casa velhinha, casa tão minha, não te esqueci. Foi imigrante de tristeza e solidão. Tudo tem fim, veio a hora de voltar. Aquela aldeia onde ficou seu coração. Andou fronteira de alegria até sorrindo, por sentir perto tudo aquilo que deixou. Lembrou seu filho nesse dia em que partiu, na velha casa por quem tanto trabalhou. Branca casinha, como estará? Torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. vá destruir. É irreversível.